Olá, eu sou o Leandro Amador e estou aqui a dar início a mais um programa Portugal Musical. Eu espero que você esteja na boa companhia desta sua rádio e eu possa também, durante esta hora, levar até si aquilo que você espera e aquilo que você procura dentro da música portuguesa. Então hoje vamos dar início a este programa com uma sequência de três músicas. Vamos começar por ouvir António Variações, O Corpo é que Paga. Depois então vamos ficar com a voz das Doce, Ali Babá, um grande sucesso destas meninas que nos anos 80 fizeram grande furor. Não com esta música, mas com outras tipo Amanhã de Manhã e tantas outras. Eu acho que todas elas fizeram um bocadinho de sucesso, mais umas do que outras. E para terminar a sequência musical, vamos também recordar o Trio de Mira com a música Ana Maria. E então, sendo assim, vamos partir já para o desfile destes grandes artistas que decidiram hoje abrilhantar o Portugal Musical. Yes.